de novo. MPC-288, até o osso periculoso, criminoso. Raivoso letal que nem tiro no olho. E se prepara! Atitude, tá pronto pra guerra de novo. Sem boi pra porco, pra playboy, de mustang, cê pisca o cu. Quando vê que tanto falante escorre sangue, sou mais porque na cena enquadra. O carro forte de Hulk, vê se nave sem balançar o rabo no caldeirão do Hulk. Com 5-5, me rasga a blindagem do BMW. Já era o som do carvão, 20 pack no inferno, caralho. Outros gringos arrombando, pagar de dólar, vadia nos clipes. Mas aqui é o crime buscando ouro no fim da arco-íris. O rap do crime só garante um 286. Você afogado na usina, porque a cela do XJ tá cheia. Tá o Black Dan, eletrifica as portas do alto. Mas explode sua mariachi, vai você e a boa tipo sal. As mordidas do Rottweiler da Rotan quebrou meus sentimentos. O sangue das veias correu no chão, virou veneno. Por isso se for o programa da Hebe, capiranha cantando modinha. Que é só o som da K. Por ponto de cocaína, você outro mandando carta pro de volta pra minha terra. O Gugu imobiliar minha casa e pro sertão. Vivendo a seco, verdadeiro som das ruas. Macaba e nunca morre nesse abala. Com o rato de Ford enquadrando o K9. Guerreiro da favela, não se rende, não se entrega. Nunca só se vela quando o tiro acerta. Sei que meu futuro é apodrecer baixo da terra. Eu já tô preparado pra levar tiro na testa. Guerreiro da favela, não se rende, não se entrega. Nunca só se vela quando o tiro acerta. Sei que meu futuro é apodrecer baixo da terra. Eu já tô preparado pra levar tiro na testa. Eu já tô preparado pra ser mais um finado. Se não for hoje, vai ser amanhã. Esse é o preço a ser pago. Mas vou pro caixão sorrindo, com a minha missão cumprida. O corpo vira pó, mas fica viva ideologia. Jamais vou me omitir e deixar de ser verdadeiro. Se precisar morrer, então que seja como um guerreiro. Tenho um objetivo, um ideal no coração. Lutar pelo meu povo, mesmo que seja em vão. Bem-aventurado, se tem sede de justiça. Recompensa não tá aqui, quem sabe tá em outra vida. Eu quero ser pessimista negativo, Deus Pai. Mas caí na realidade, já não sonho mais com a paz. Vou tentar mudar o mundo, vou fazer minha parte. Posso até fracassar, mas não é porque eu fui covarde. Se a esperança é a última que morre, então quem sabe um dia a gente não acaba com a fome. Fome de comida, fome de justiça, fome de conhecimento, informação pra periferia. Pago certo preço por cantar o som das ruas. Sou sempre um suspeito pros caras de viatura. Por causa dos meus panos não, da minha magrela não. É porque tá escrita que é favela na minha testa. Mas tô pronto com o que for e preparado pra guerra. Porque sei que meu futuro é apodrecer embaixo da terra. Guerreiro da favela, não se rende, não se entrega. Nunca só se cala quando o tiro acerta. Sei que meu futuro é apodrecer embaixo da terra. Eu já tô preparado pra levar tiro na testa. Guerreiro da favela, não se rende, não se entrega. Nunca só se cala quando o tiro acerta. Sei que meu futuro é apodrecer embaixo da terra. Eu já tô preparado pra levar tiro na testa. Tá morto na caminhada, né, motivo pra dar risada. Pra pagar de Ronaldinho, com a boca arreganhada. De toca preta na cara, te mostra o mundo do crime. Entre a superlotação e o cadáver com final triste e distante da sua orquestra. Criado sem incentivo, na quebra a música traz que é o grito da 9mm sem cantar. Romantismo não vou ser visto como espelho. Sem tirar a inspiração dos livros do Paulo Coelho. Sem dar alma pro diabo pra apresentar programa. Ninguém aqui fala de paz pra ser rainha das crianças. Sem igualdade social, o som aqui é crime. Só mostro periculoso implantando terror de novo. Vai, vai pedir socorro que os loucos fugiram do manicômio. E vieram com maçarico pra arrancar a cabeça do pescoço. É pra ser patriota com a carteira cheia de dólar. Comemorando as vitórias do Felipe Massa na Europa. Então foda-se você e a sua mídia cretina. Que elege gente na casa é rainha da periferia. Miséria tá na moda e o povo da ibope. Querem ganhar dinheiro pra nossa origem pobre. Favela no horário nobre, diverte a elite. Mas bordelinha não existe, não tem quebrada sem crime. Por isso o som das ruas aqui é psicopata, pra ver boy piscar o cu com as 45 na cara. Guerreiro da favela, não se rende, não se entrega. Nunca só se cala quando o tiro acerta. Sei que meu futuro é apodrecer embaixo da terra. Eu já tô preparado pra levar tiro na testa. Guerreiro da favela, não se rende, não se entrega. Nunca só se cala quando o tiro acerta. Sei que meu futuro é apodrecer embaixo da terra. Eu já tô preparado pra levar tiro na testa. Guerreiro da favela,